Um cilindro prateado do tamanho de um ônibus escolar orbita a 540 quilômetros acima da superfície terrestre. O que acontece quando apontamos o instrumento ótico mais sensível já construído para um trecho de escuridão absoluta no céu? A imagem capturada naqueles dias de dezembro mudou fundamentalmente nossa compreensão sobre o tamanho e a idade do cosmos. Em dezembro de 1995, o diretor científico da missão tomou uma decisão incomum. Ele usou seu tempo de controle discricionário para apontar o telescópio não para um planeta, mas para o vazio. A coordenada escolhida ficava perto da constelação da Ursa Maior. Era uma minúscula área do espaço que parecia não conter absolutamente nenhuma estrela brilhante. Durante 10 dias consecutivos, o equipamento manteve seus obturadores abertos. O telescópio completou 150 órbitas ao redor da Terra, sempre com as lentes fixas no mesmo ponto. O objetivo era acumular a escassa luz que conseguisse atravessar aquele abismo escuro. Para tal acumulação, a escassa luz que atravessava aquele abismo escuro precisava refletir em um espelho primário de 2,4 metros de diâmetro. O telescópio espacial Hubble havia sido lançado 5 anos antes, em abril de 1990. Ele subiu ao espaço no compartimento de carga do ônibus espacial Discovery. Para não perder a próxima expedição pelo espaço, basta se inscrever no canal. A promessa do projeto era capturar a luz do universo sem a distorção da atmosfera da Terra. Mas as primeiras imagens enviadas para os monitores de controle revelaram um erro de polimento. O bordo do espelho principal era plano demais por uma margem de 2,2 micrômetros. Isso equivale a uns 50 avos da espessura de um fio de cabelo humano. A luz não convergia para um ponto exato, criando um halo embaçado ao redor das estrelas focadas. Em dezembro de 1993, 7 astronautas voaram na missão Endeavour para consertar a ótica. A manutenção no vácuo exigiu 35 horas de caminhadas espaciais complexas. A tripulação instalou um conjunto de espelhos corretores do tamanho de uma cabine telefônica. Com a visão finalmente nítida, as lentes perfeitamente alinhadas começaram a focar em alvos distantes. Entre os primeiros objetos observados estavam estruturas que, para os telescópios terrestres, não passavam de borrões difusos. Em abril de 1995, o Hubble focou na Nebulosa da Águia. Os detectores registraram colunas densas de gás e dupeira com anos-luz de comprimento. A imagem revelou os famosos pilares da criação, berçários onde a gravidade colapsava nuvens de hidrogênio até a ignição. Mas o verdadeiro teste de limite ocorreu meses depois, com a observação do Campo Dusco na Ursa Maior. O tamanho da alha escolhida no céu equivalia à cabeça de um alfinete segurado à distância de um braço. Apostar 10 dias de tempo de observação em um ponto aparentemente vazio era um risco científico imenso. Se não houvesse nada lá, os dados de telemetria seriam apenas ruído estático em um fundo preto. O telescópio manteve seus giroscópios travados naquela coordenada com precisão milimétrica. Entre 18 e 28 de dezembro, a Câmera Planetária de Campo Largo 2 registrou 342 exposições separadas. Os fótons que atingiam os detectores digitais haviam viajado por bilhões de anos no vácuo espacial. Mas a fotografia digital formada por esses fótons, revelada em janeiro de 1996, não mostrava a escuridão. Onde os catálogos estelares indicavam o nada absoluto, a tela do computador exibia 3.000 pontos de luz de diferentes cores e formas. Não eram estrelas solitárias brilhando dentro de nossa própria galáxia. Eram galáxias inteiras, flutuando no fundo do espaço profundo. Se um único grão de óptica abriga milhares de galáxias espirais, qual é a verdadeira idade e o limite do cosmos? Cada mancha luminosa na imagem continha dezenas de bilhões de sóis diferentes. Havia espirais azuis jovens, elípticas vermelhas antigas e formas irregulares colidindo umas com as outras no escuro. Algumas daquelas estruturas emitiram sua luz quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. A imagem provou que o universo observável continha centenas de bilhões de galáxias a mais do que a ciência estimava. A descoberta forçou os astrônomos a recalibrar a constante de Hubble, a métrica exata que define como o espaço está crescendo. A métrica de como o espaço está crescendo foi testada observando o brilho de estrelas moribundas muito específicas. Em 1998, duas equipes de pesquisadores usaram o telescópio para rastrear supernovas tipo 1A. Essas explosões termonucleares ocorrem quando uma anã branca absorve matéria demais e detona. Elas possuem um pico de luminosidade padronizado, funcionando como faróis de referência para calcular distâncias absolutas. A física clássica previa que a atração gravitacional de toda a matéria deveria estar freando a expansão cósmica. Os dados de luz registrados pelo Hubble, no entanto, mostraram que as supernovas estavam mais fracas do que os modelos previam. Isso significava que elas estavam fisicamente mais distantes na malha do espaço. O tecido do universo não estava desacelerando sob o seu próprio peso. A expansão estava se acelerando, empurrada por um componente desconhecido que passou a ser chamado de energia escura. Essa força invisível domina a mecânica do cosmos, compondo cerca de 70% de tudo o que existe. A medição ancorou a idade do universo em 13,8 bilhões de anos, com precisão sem precedentes. Os dados de precisão sem precedentes preencheram os discos rígidos das agências espaciais por mais de 3 décadas. O telescópio não encontrou apenas ilhas de estrelas na escuridão profunda. Ele provou que o vazio absoluto é uma ilusão causada pela nossa capacidade limitada de enxergar longe o suficiente. 35 anos de observação em baixa órbita transformaram um céu que parecia um teto estático. Ele agora é compreendido como uma malha em expansão acelerada, onde cada ponto de luz carrega uma história fóssil. A luz mais antiga captada por seus espelhos atingiu o limite físico do que os sensores óticos e ultravioletas podem registrar. Isso ocorre logo antes que a própria expansão contínua do espaço estique estas ondas além do espectro visível. Em nosso próximo episódio, investigaremos o James Webb Telescope, as imagens que desafiam o Big Bang. Veremos o que acontece quando um novo espelho de berílio capta o calor invisível da primeira geração de estrelas. O cilindro prateado continua orbitando o lado noturno da Terra em silêncio, enquanto fótons de galáxias que já não existem terminam sua longa viagem na superfície de vidro.